comece outra vez. Levante-se, largue o velho e receba o novo. Comece outra vez, largue o velho, receba o novo. Esqueça o passado, tire da cabeça quem te magoou, os sofrimentos que você chorou. Pense em ser o que deveria ser o mundo. Viva um novo amanhecer, não deixe envelhecer sua alma. Se renove a cada hora. Comece outra vez. Levante-se, largue o velho e receba o novo. Comece outra vez. Comece outra vez. Largue o velho e receba o novo. Esqueça o passado, tire da cabeça quem te magoou, os sofrimentos que você chorou.